todo o carinho do mundo eu quero dar a você. O amor mais profundo que existe, quero te amar e quero sempre te querer. Tudo pra mim faz sentido. Tudo que eu tenho é você. Você é o meu paraíso. Você é a minha razão de viver. No teu olhar descobri que você é um troféu, presente divino que veio do céu. E eu não consigo ficar sem você. O teu abraço me aquece e me faz descansar. Dormindo em seus braços eu posso sonhar. Por isso eu não quero ficar sem você. Eu e você somos peixe e rio. Somos assim, cobertor e o frio. O nosso amor é bonito e brilhante, sem comparação. E eu não me canso de dizer te amo. Se estou distante é teu nome que chamo. Tenho seu nome gravado aqui dentro do meu coração. Está colorida porque eu te amo. Meu rosto brilha no espelho e reluz porque eu te amo. Sei que foi Deus quem te trouxe e me deu, fez você assim. O nosso amor é a felicidade brilhando em. Somos peixe e rio. Somos assim, cobertor e o frio. O nosso amor é bonito e brilhante, sem comparação. E eu não me canso de dizer te amo. Se estou distante é teu nome que chamo. Tenho seu nome gravado aqui dentro meu coração. A minha vida está colorida porque eu te amo. Meu rosto brilha no espelho e reluz porque eu te amo. Sei que foi Deus quem te trouxe e me deu, fez você assim. Nosso amor é a felicidade brilhando em mim. O nosso amor é a felicidade brilhando em mim.